Rota 66. Como é complicado, né, perdoar uma pessoa quando ela pisa na bola com a gente engole em seco, né? É muito difícil. Onde é que está a chave dessa situação? Ouvinte, nada de preocupações. Estamos chegando com mais um programa Rota 66. Hoje vamos iniciar um estudo muito esperado por todos na série Profetas do Antigo Testamento. O professor Luiz Saião apresenta a partir de hoje o livro do profeta Isaías. O tema de abertura desta reflexão no primeiro capítulo será: religião não, chega de religião. Como toda mensagem profética, Isaías ataca a superficialidade e superstição da nação que deixou de lado sua devoção ao Criador e Senhor da vida. Qual o grande problema da religião? Será que corremos algum risco em ignorar essa pergunta? Vamos conferir. Rota 66, hoje dando início ao estudo do livro de Isaías, o grande profeta de Judá. Nós vamos estudar o capítulo de número 1 e o nosso tema será religião não, chega de religião. Meus queridos ouvintes, o livro de Isaías certamente é o livro dos profetas mais famoso do Antigo Testamento. Isaías é conhecido e chamado como o principal profeta messiânico, que fala da vinda do Messias futuro que traria paz e restauração ao seu povo e à humanidade. E este homem tão importante do Antigo Testamento começa a mostrar a sua própria identidade no início do primeiro capítulo, conforme lemos na Nova Versão Internacional da Bíblia. O texto diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Nós sabemos que Isaías era uma pessoa de importância em Israel, muito provavelmente envolvido com a própria nobreza, uma pessoa, vamos assim dizer, de classe alta, e o seu período de profecia, assim como aconteceu com Oséias, com Amós e Miqueias, foi também no 8º século. Portanto, estamos aqui acompanhando a cronologia histórica dos profetas. Isaías, como principal profeta literário, teve um ministério muito longo. Ele inicia o seu ministério profético por volta de 740 a.C. e ele deve chegar aí até bem próximo de 680 a.C., um período bastante longo, e chegando inclusive a um pouco depois do período do próprio rei Ezequias. E então, quando chegamos ao primeiro capítulo, olha, você deve prestar atenção e ficar aí muito aí bem assentado para ouvir as fortes palavras de Isaías. Isaías vai criticar tremendamente a nação de Judá pelo seu comportamento terrível. E, na verdade, o que estava acontecendo é que havia uma decadência, uma corrupção moral, religiosa em todos os níveis, e, no entanto, o pessoal ficava aí bonitinho, arrumadinho, participando das atividades religiosas numa boa, como se nada tivesse acontecido. Era muita hipocrisia. Então Isaías descarrega o verbo e ele começa: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Isaías traz a palavra de Deus muito forte, chamando os céus e a terra como testemunhos, até porque eles tinham sido os principais testemunhas aí no momento em que Deus fez aliança com Israel, ratificada lá em Deuteronômio. E então ele diz, olha, todo animal conhece a quem ele pertence. A gente sabe muito bem como é que o cachorro vem abanando o rabo para o lado do seu dono. Pois é, aqui ele diz com clareza, Israel está pior do que o boi e pior do que o jumento, pior do que um animal, uma atitude de desprezo para com o próprio Deus. E como é que essa situação se apresenta? Como é que isso está acontecendo? Diz o verso 5, a cabeça toda está ferida, saímos da linguagem animal e vamos direto para o hospital. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A situação está terrível, o povo de fato se corrompeu e a situação moral, espiritual é vergonhosa no meio daquele povo que se acha um povo diferente e especial. E para a gente entender como a coisa realmente está grave, como está complicado, veja que linguagem pesada Isaías vai apresentar. Se o Senhor dos Exércitos, diz o verso 9, não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governante de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Isaías, vamos assim dizer, pega tão pesado, ele está tão chateado, ele está tão aborrecido que ele realmente pega muito duro com o povo. Ele chama a própria nação de Israel de gente de Sodoma e Gomorra. Chama os governantes também, dizendo, olhem que nível de corrupção e decadência vocês chegaram. A gente às vezes ouve isso e fica chateado e diz, puxa, eu estou ouvindo a Bíblia para ser consolado, para ter um dia mais feliz, mas, meu querido ouvinte, você há de concordar comigo, quanto sofrimento, desgraça e destruição acontece por causa da decadência e da corrupção. Então a palavra de Isaías, mais do que nunca, é absolutamente relevante, especialmente para os nossos dias. E qual era o problema? O problema era a cara de pau desse pessoal. Ao mesmo tempo em que eles se corrompiam em todos os aspectos, o pessoal tranquilamente estava lá no culto, apresentando as suas ofertas de cara lavada, na maior tranquilidade. E olha só a palavra de Isaías, religião não, chega de religião. A mera religião não interessa, pare com isso. E o texto do verso 11 começa, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tem nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Meu querido ouvinte, talvez você está até meio assustado. Que Deus é esse que não gosta nem de culto, nem de celebração? Pois é, é que no meio dessa celebração há muita corrupção e maldade de coração. Deus não está interessado em religião, Deus está interessado em vida correta diante dele. Portanto, o profeta pega pesado e diz, olha, chega, quem foi que mandou vocês aparecerem na igreja? Quem é que disse que Deus está interessado nesse monte de coisa Isso não faz nenhum sentido se a vida de vocês não reflete essa aliança com Deus. E aí Deus ainda vai apertar mais o cerco contra essa religião que destrói a vida e o coração. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Então, o que Deus está dizendo para o seu povo é: escutem, em vez de ficar só falando em Deus, só cantando musiquinha religiosa, só aparecendo nos cultos e só fazendo oração, você deve ser honesto nos seus negócios, você não pode explorar os outros, você não pode dar o chapéu no outro, você não pode ser mentiroso, você não pode ser adúltero, você não pode ser uma pessoa com a vida errada, com um comportamento condenável. Deus não aceita isso. Talvez o nosso ouvinte já está ficando chateado e cansado e diz: olha, sabe de uma coisa, melhor é escutar outro assunto. Esse negócio de Isaías certamente vai complicar os meus dias. Pois é, mas vá devagar, não é bem assim. Deus, à semelhança de um médico que apresenta o nosso diagnóstico aí num hospital na hora de um exame, da mesma maneira, a sua intenção é sarar o seu povo, é curar, é tirar o pus, é arrebentar a ferida e trazer verdadeira restauração. E olha só que coisa interessante. Ele diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, sempre oferece a sua esperança e o seu perdão para todos aqueles que o ouvem de coração. Mesmo que esta cidade, mesmo que a terra de Judá estivesse decadente e corrompida, como diz o verso 21, que a chama de cidade prostituta, antes cheia de justiça, habitada pela retidão, agora cheia de assassinos, mesmo que o grau seja o mais cruel possível, na sua bondade, na sua graça, Deus aparece trazendo aqui a promessa de bênção e de restauração. Por isso ele vai dizer no verso 26, restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Deus, portanto, apresenta sua forte condenação, porque ele sabe como é terrível, como é destruidor viver com Deus acreditando apenas na mera e externa e frágil religião. Você começou a ouvir a exposição no livro do profeta Isaías. Agora o negócio é pra valer mesmo, professor Luiz Saião. Por que a mensagem do profeta Isaías é tão pesada, tão severa assim? Será que ele foi o ouvido dessa vez? Pastor Alberto, de fato, a época de Isaías é uma época muito difícil. Nós estamos aqui no 8º século antes de Cristo, exatamente no momento em que começa a decadência mais séria de Judá. Então vamos entender o que está acontecendo no mundo da época, né? O poderio assírio está cada vez mais forte e está já caminhando na direção de atacar Israel, né, e tomar Samaria. Isso vai acontecer 18 anos depois de Isaías iniciar seu ministério. Então ele pega assim o finzinho, né, o momento final de Uzias, e pega a época difícil de Jotão e especialmente terrível de Acaz. O único momento assim mais tranquilo que a gente pode dizer que Isaías teve algum ponto de contato melhor aí com a monarquia foi na época de Ezequias. E olha, a situação dele foi tão difícil que a tradição judaica afirma que ele teria sido cerrado ao meio na sua morte aí, pela crueldade do rei Manassés, filho de Ezequias. Então foi uma época terrível, muito difícil, e que, pastor Alberto, a corrupção era geral e assim galopante na sociedade. Por isso, não dá para a gente assim ficar passando a mão na cabeça, né? Quando o negócio está complicado, você tem que chegar junto. Não dá para o sujeito chegar para um médico, chegar para um câncer mortal e dizer, não, olha, passa, põe esse band-aid em cima e dá um beijinho que vai ficar bom. Isso é loucura, né? Então, por isso, a mensagem de Isaías é muito severa e, infelizmente, como os outros profetas da sua época, Isaías foi muito pouco ouvido. Eu acho que a reação imediata do pecado na vida do homem é hipocrisia, né? E no verso 10, no verso 11, né? Parece que eles estão comparando o povo de Judá a Sodoma e Gomorra, professor Luiz Saião. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor Alberto, e é terrível, né? A coisa aqui atinge um nível mais negativo de comparação, e a gente às vezes fica meio preocupado. Peraí, o que está acontecendo lá em Judá para eles serem comparados a Sodoma e Gomorra? Quando a gente ouve falar de Sodoma e Gomorra, a gente conhece, né, a história tradicional que Sodoma e Gomorra eram cidades sexualmente perversas e decadentes. Mas a questão não é somente essa. Há uma outra tradição envolvendo Sodoma e Gomorra que, na verdade, tem ligação com a maneira como eles encaravam até mesmo a questão da vida sexual, que precisa ser considerada aqui. Sodoma e Gomorra eram famosas também pela sua postura de desprezo aos que eram de fora. Eram uma cidades consideradas que rejeitavam todo tipo de hospitalidade, porque eram narcisistas, e umas cidades assim que representavam uma ameaça para a estrutura social adequada e equilibrada. Então, quando ele está chamando o pessoal de Sodoma e Gomorra, a comparação é essa, não é só de imoralidade que ele está falando nessa situação de decadência das relações sociais saudáveis e desejáveis. O assunto aqui da sua exposição falou sobre religião, chega de religião, e o profeta começa com esse discurso. Este formalismo vazio ainda é uma realidade hoje, é um perigo para a nossa sociedade? Pastor Alberto, o que a gente precisa considerar é que tudo na vida sofre desgaste, né? Qualquer coisa abandonada a si mesma costuma piorar em vez de melhorar. Se você, né, fecha uma casa e fica fora lá uns 6 meses, quando você volta tem um monte de coisa para resolver e para consertar. Então, na nossa vida espiritual, isso não é diferente. Quando a gente tem uma relação com Deus estabelecida e você esfria nisso, deixa a coisa caminhar, a tendência é cair no formalismo. Até mesmo na nossa realidade, por exemplo, você tem um cristianismo de primeira geração de pessoas que conheceram o Senhor e foram transformadas aí pela ação de Deus na sua vida. Aí depois vem uma segunda ou terceira geração que já cresceu no meio daquilo e que meio que está acostumado, né, com tudo que se fala sobre Deus, e muitas vezes cai numa repetição das coisas sem pensar. Eu diria que o formalismo vazio é um problema constante da fé. É um problema da igreja de hoje, é um problema dos tempos antigos. Aliás, a religião vazia é a coisa mais terrível e perigosa que existe. Vamos nos lembrar que Jesus disse até que haveria uma esperança fácil para, por exemplo, as prostitutas, os pecadores, os piores perversos. Mas para a pessoa que vive apenas na mera religião, parece que até não há solução, que era o caso dos fariseus, que haviam fechado o coração completamente. Então é algo muito mais grave e perigoso, né? Porque a apatia é pior do que a revolta e a desobediência. Agora, depois de um começo assim tão agressivo, o profeta fala do pecado da nação, chamando também de Sodoma, Gomorra, fala de toda a transgressão, corrupção. Aí no verso 18 do capítulo 1 de Isaías, parece que o perdão divino fica fácil de ser recebido. É isso mesmo? É interessante, o texto diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Geralmente, o coração humano tem bastante dificuldade com perdão e dificuldade de perdoar os outros. Sabemos aí, o ouvinte certamente vai concordar com a gente, como é complicado, né, perdoar uma pessoa quando ela pisa na bola com a gente. A gente engole em seco, né? A gente fica assim meio preocupado e você encontra a pessoa, você dá aquele sorriso amarelo assim, né? Mas é muito difícil. Onde é que está a chave dessa situação? De fato, na nossa tendência é desprezar o perdão, porque a gente acha que todo mundo tem que meio que merecer tudo que faz. Então a gente quer meio que pagar para Deus. É o que eles faziam. Por que a pessoa vive na vida errada e vai lá e leva um monte de holocausto e traz, né, sangue de novilhos, traz ofertas, tudo isso? Por quê? Porque ele está motivado pela culpa. Mas olha, é a mesma coisa que fazer uma cirurgia. Cirurgia é tão fácil, né? A gente deita na cama, toma anestesia, dorme e acorda bom. Então Deus mostra que Ele não está nos acusando para que a gente se sinta mal. Ele não está pegando pesado porque ele tem prazer em ficar bravo como uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Deus quer a nossa cura. E a maravilha dessa história é que Ele nos cura de graça. Se a gente deixar Ele nos operar, certamente as coisas irão se resolver. O perdão de Deus é um perdão absoluto, tranquilo, é de fato muito fácil, já se mostra fácil no Antigo Testamento. Basta abrir o coração e receber essa maravilhosa solução. Obrigado, Sayão, e agora vamos abrir o coração de fato. Vem agora a aplicação do estudo para você. No Rota 66 de hoje, nós começamos o nosso estudo no livro de Isaías, sim, o grande profeta do Reino do Sul, do 8º século antes de Cristo. Estudamos o capítulo 1 e falamos sobre religião. Não, chega de religião. Você pôde observar as palavras duras e severas de Isaías num tempo de confusão, quando muitos de Judá achavam que era suficiente ter mera religião. Isaías critica o formalismo, critica a hipocrisia, critica um superficialismo que se mostrava falso e que prejudicava a vida do povo de Deus. E diante desta realidade, qual é a grande lição para a nossa vida? Você sabe muito bem, no dia a dia, a gente está envolvido tantas vezes com atividades religiosas e aparentemente espirituais que a gente nem presta tanta atenção. Muito mais do que a mera imoralidade, muito mais do que o pecado escrachado, muito mais do que outras coisas que a gente tem receio e tem medo, porque parece prejudicar, a religião parece ser um grande perigo, de acordo com Isaías. Não se esqueça desta verdadeira e importante aplicação. A mera religião é o maior perigo para o seu coração. E terminamos mais um programa Rota 66. Você não pode perder a continuação desta série. E não esqueça, ouvinte, sintonize essa emissora sempre neste horário. Contamos com a sua audiência. E visite o site transmundial.com.br. Muito obrigado pelo carinho e atenção. E até lá.